parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos anos de vida, de vida. Parabéns, parabéns, parabéns a você. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, parabéns a você. Parabéns a você nessa data querida. Parabéns a você.